the localizer course, Oceanair 6224, runway 10. Oceanair 6224, contact Tower 118, small 6. 1186, Oceanair 6224. Controle Salvador, Webjet 5809, passa o 205 para 150. Webjet 5809, acione a identificação, desça para o nível de voo 060, chega na Mari. Desce 060 na Mari, Webjet 5809. Salvador Tower, Oceanair 6224, good evening. Establishing the localizer course, runway 10. Oceanair 6224, roger, traffic in sight. Report, you're landing gear down and locked. We report on 6224. Espera. Pela porta. Oceanair 6224, we are done a locket. Runway 10 on site, inside. Check landing gear. Landing gear down and locked, this runway inside 01, Oceanair 6224. Clear to land, 130 degrees, 10 knots. Oceanair 6224. Clear to land, runway 10, 6224. Pode voar etapa 5809. Webjet 5809, mantenha o perfil da chegada, número 2 na aproximação. Mantém 5809. Total? 2000 pés QNH1 no 0 no 8, autorizado ILS, reporta estabilizado. 2000 no 0 no 8, reporta estabilizado. 7 no 6. Oceana 6224 on the ground at 10, leaving the runway next to the right, taxi via Echo and Alpha, wait your 8 and park. 6224, clear next to right, Echo Alpha, we'll wait for the waypoint, Oceana 6224. Approved by Alpha and Juliet, April 1, position 07, Oceana 6224. Via Alpha, Juliet, April 1, position 07, 6224. Total 9908, autorizado decolar, 120 graus, 08 nós. Boa noite, voo 074, formação alfa. Boa noite, autorizado Guarulhos, Via Zulu 0, bridge. Bravo Hotel Zulu, direto Trivi. Decola da 10, curva direita, saída da El Leda após bridge. Controle 120.8, transponda 5007 e o nível 360. Autorizado nível 360 para Guarulhos, da Pernambuco 10, bridge. Após Bravo Hotel Zulu, direto Trivi, decola pista 10 com curva direita, saída da El, transição lenta. 1208 é o controle, 5007 é o código, 074. Após Lido, rua bridge, chame para o estacionamento. Total 9908, decolou ao Zuno 2, chame o controle, boa noite. 1208, boa noite. 1208, bom trabalho. 1078, quer ver? 3178, confirme. Afirmativo, 3178, cruza 190 para 150, em definitivo na vossa escuta agora. Então, 3178, aciona a identificação, desça para 4000 pés, QNH108, chegada Mari. 4.018 Mari, 3178. Total 9908 na escuta. Positivo, cruzando, agora passando 1.500 pés em curva direita. Total 9908, contato radar, submantenha o nível de voo 320, saída árvore. Ok, o total, sobe direto a 320, poderia voar direto a árvore. Autorizado, total 9908. Direto, Arbor. Subjet 5809, reduza para 1.80 nós. O tráfego que o precede está com velocidade de 1.80 nós, 7 milhas à sua frente. É 2.80 nós, lado 59. Jet 5809, via operação para sequenciamento, curva esquerda pro 045 nessa pro intercepta. Esquerda 045 nessa pro intercepta, e ele é pra 10.8.0. Falou, o 6224 tá para ingresso no gate 7, porém não há balizador, nenhum filho de luz. Gente, eu tenho previsto aqui no sistema o portão 07, o Chané 6224. Afirmativo, estamos no 07, não há balizador ou sinalização. Vista 5716. Objeto 5716, completa final, chama a torre 1 no 186. 186, obrigado, boa noite. Confirmar para o 6224. Confirmar o portão? Negativo, senhorita, já estamos no portão 7, porém não há balizador ou alguma sinalização aqui. Ok, gente, aguarde a equipe de solo, que eu tenho previsto aqui no sistema portão 07, Oxané 6224. Gente, estamos aguardando então a frente do 07, agora sim, visual balizador está chegando, obrigado. Objeto 5809, desça para 2010, autorizado ILS, reporte estabilizado. Desce 2000, autorizado ILS, 5809. Gente, boa noite, livre pouso no zero, vento no 20 graus, 109. É livre pouso na 10, 5796. ILS da aula 0F5809, totalmente estabilizado. Objeto 5809, completa a final ILS, chama a torre 1 no 186. Completa, 186, obrigado, boa noite, senhora. Torre Salvador, muito boa noite. Objeto 5809, no ILS da 10, totalmente estabilizado. Gente, OEB5809, continue a aproximação número 2 para pouso. Continua, número 2, 5809. Na 3178, desça para 2000 pés, QNH1008, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, 1018, 3178, autorizado ILS. Total 9908, chama o centro Recife, 1288, alterna 1260. 1288, 1260, bom trabalho. 7, no meia, Salos 20, direita, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 05 do pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, qual a posição? 5? Posição 05 do pátio 3. 5 do pátio 3, obrigado. Web 5809, vento no 20 graus, 09 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso na 10, Web 5809. Web 5809, solo aos 22, direita, vai seguir a aeronave da companhia, Kilo, pátio 3, posição 07. Livra à direita, seguindo a aeronave da companhia, Kilo, pátio 3, posição 07, Web 5809. Controle, TAM 3178. TAM 3178, prossiga. ADC está médico após o pouso, atendimento a uma passageira passando mal. Aguarde. TAM 3178, controle. Informe a poltrona e o tipo do problema. Porém, infelizmente vai ser impossível de passar esses dados agora. Nós estamos numa fase crítica do voo. Nós precisamos só de um médico após a parada lá da aeronave, ok? Gente. Autorizado, TAM 3178. TAM Tá 3178, completa a final, chama a torre 1186. 186, 3178. Salvador, até 3178, câmbio. Tá 3178, livre pouso no 0, vento no 20 graus, 099. 12009, entendeu o livre pouso? Paciente da necessidade de atendimento médico após a nossa parada? Afirmativo, controle Salvador informou e já foi solicitada a infraero, ok? Então 3178. Gente, graças. Portão 2, puxa bem, 074, livre acionamento, chame para o táxi, portão 02. Para o táxi, 074. Solo aos 29, direita, táxi via Alfa Juliette, remoto no 4, pátio 1. Direita, Alfa Juliette, remoto 1 no 4, 3178. Controle Salvador, gol no 643. No 643, eu saio na identificação, desça para 4.000 pés, QNH 1-0-1-8, chegada bom. 4.018, 1 bom. 643. taxi, o voo 10741145 a bordo, 4 horas e compre. Gente, táxi via Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajustando 018, gol no 074. Manda no ponto de espera, 074. Tráfego Salvador, boa noite. 6224 do Genebra, gente da Brava para Aracaju, 230. Eu tenho pré-aprovado 190, copio, aguardo a coordenação 230, Oxana 6224.